um tiquinho de vinho tem uma vida na outra. É uma coca pra dois, um cochilo depois e o perfume na roupa. Comigo! Simbora, neném, um tiquinho de vinho tem uma vida na outra. Uma coca pra dois, um cochilo depois e o perfume na roupa. A folia do mar é maré cheia, é o tchan na avenida, incendeia. E a lua clareia, areia, areia, areia. Alegria do mar é maré cheia, é o tchan na avenida, incendeia. E a gente clareia, vambora! Olha a lua, olha a lua, olha a lua, olha a lua, olha a lua, olha a lua, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Olha a lua, olha a lua, olha a lua, olha a lua, olha a lua, olha a lua, olha a lua, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Simbora, neném, um tiquinho de vinho tem uma vida na outra. É bonito isso, né? Uma coca pra dois, um cochilo depois e o perfume na roupa, apaixonado. Alegria do mar é maré cheia, é o tchan na avenida, incendeia. E a lua clareia, areia, areia, areia. Alegria do mar é maré cheia.